1985, informação ótica confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta perfil 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20.8 e aciona 5441 no transponder. Confirmando após Leda, voa posição Bridge para interceptar pêndulo no meio, transponder 5441, voo no 885, portão 9, chama pronto para o espectro na mesa. Azul 4070. Azul 4070, boa noite, taxi via Alfa, Juliette 01 no portão. Alfa e Juliette pro gate 1, azul 4070. Controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1017. Webjet 6728, tem informações. 6728, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro 0-7. Continuo 060 na chegada Mare, Webjet 6728. Seria possível coordenar para o de táxi para o 6728? Aguardo. Estabilizou o localizador da 1-0, será 6310. Completa final, torre 118, decimal 62. Correndo 118, decimal 95. E Salvador, boa noite, China 6310. Estamos com a 2 coisas de externo, estabilizado em LS. Domino 3, boa noite, formação em curso Oscar, Brasília 360, copia? Yeah. Autorizado do Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20.8 e aciona 5440 no transponder. Ciente, portão 3, chama pronto, com expectacionamento, gol no meio no 3. contato, muito obrigado. Alô, Salvador, boa noite, 352, tudo bem, autorização para Caracaju do Z1150. 352 no meio, boa noite, formação em curso aótica. Confirma se está ciente Aracaju fechado até 2340 Zulu, 2340 Zulu devido à manutenção? Afirmativo, tenho pré-aprovado o nível 190. Copio, aguardo a coordenação 150. Copio 190. Autorizado, Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5453 no transponder. Sente autorizado 190 para Aracaju, decola da 190, curva à esquerda, saída Puca, Jamo após direto, 128. O controle 5453 transponder, 352 no meio. Reportaremos para o puxa acionamento ou retardo no trânsito. Ciente, 52 no meio da trip. No meio no 3, no 03 autorizado, reporta táxi. Chuné 63, no 0, não escuta? Alô, Salvador, boa noite, Chuné 63, no 0, informação. Chuné 63, no 0, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, para o meia dúzia, Chuné 63. O solo Sam 3663, poderia confirmar a saída para Natal, 3662, corrigindo? Sam 3662 para Natal, via Otozul 10, saída prevista Puca, transição Zipar. Ok, obrigado. Obrigado, Amari. Obrigado, Amari. Não, não, negativo mesmo, vai ingressar direto para seguir medo. Dan 3603, chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325 251, obrigado, Dan 3603. Objeto 6728, autorizado ao final do procedimento eletrificado, está para 2.000 pés, reporte estabilizado. Desce para 2.000 pés, vai reportar estabilizado 6728. Voo no 398, desce para 2.000 pés, altimetro no 017. Pois no meio autorizado, reporta táxi remoto no 3. Tan 3258. Completa final, torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Uno 63, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 07, um bom voo. Estabilizado 6728. Completa final, torre 118, decimal 95. 18900. Economia para o táxi, PAB 58. Economia 4 horas, já espera na soma 2. Colo 398, autorizado a final do procedimento LF, que foi resposta estabilizada. Autorizado, MF3, resposta na. Corrigindo 118, decimal 95, ajuste no 07, bom voo. 7, táxi, principal, direção de espera, 58, táxi, construto 52, muito obrigado, Chiruta, é ótima semana. Estabilizado, voo no 398. Voo no 398, torre 118, decimal 95. 295, até já. 2858, me escuta? Ah, escuta, muito boa noite. Boa noite, tá com você, Alfa Juliette 03, é o portão. Alfa Juliette para 03, 3258. Flamjet 6728, livrando a pista. Flamjet 6728, boa noite, táxi via Alfa Juliette, posição 04, hoje ligando na medida do possível. Alfa Juliette 04, agilizado, o 6728. Controle Salvador, boa noite, Gol 903, passar 2000, Arbor. Gol 903, contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída Arbor. 360, 101-603. De Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-18-95, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. Baixe de Alfa, ponto de espera 8-9. Gol 985, vai observar apenas o Boeing da Webjet parqueando para o 04, ok? Dono 398, boa noite, está de ser via Alfa Juliette 09, a porção. Alfa Juliette 09, eu vou no 398. Informador, boa noite, 352 no meio, decolou na sua escuta. 352 no meio, boa noite, contato radar na decolagem, sul para o nível 190 na saída Puca. 190 na Puca. Senhor, por gentileza, coordenado, fica limitado, tá trouxendo nível 150, por favor, é possível? Confirma. 352 no meio, solicito como final 150. Entra, coordenado. Obrigado. Autorizado nível 150. 150, 5216, obrigado. Brasília Force 2580, repeat, Brasília Flight Level 380 via Upper View 17. Runway takeoff, runway 10 and right turn at the takeoff. Arbor departure, Alpha Romeo Bravo, Oscar Romeo departure, after Alpha position, Echo Lima, Echo Foxtrot, Alpha position. Salvador departure frequency 120.8 and scope 5421. Correct, are you ready for startup for Brazilian Force 2580? Okay, report ready for startup, Brazilian Force 2580, 218101, okay? Excellent, 1017, our training, and when you're ready, call it noite, sem contato na dada da colagem, estou para o nível 3 na 0 na saída da Elm. Pois, líder direto bridge. Ok, para o 360. Continue após direto bridge. Confirmo boa noite, 5. Sobe para o 360, confirme a plana com 825. Vai prosseguir na, no canto da Serra da El, após Leda, vai voar direto pro bridge. Leda, bridge, 825.